Hello, hello, hello. Você está na Rádio Sens. Você está na Sens Olar, tudo bem? Mais um super bloco aqui na Sens de novo, com a participação dele, Denis Japa. E aí, galera, tudo bom? Ah, tudo bom. Comigo, pelo menos, tá tudo bom. A gente vai fazer outro bloco com três músicas que ele indicou. E, no caso, a gente aqui fez um apanhado com músicas que tem a ver com The Clash, não é isso? Sim, com certeza, porque The Clash é da hora. Nossa, a gente tem aqui, inclusive, um dos grandes orgulhos da CDteca da Sens é o London Calling, em versão CD de áudio. A gente toca ele, às vezes, no Sens analógico. CD de áudio é legal, mano. Você tem alguns lá também, né? Tenho. Finis também? Também. É, se você quiser, já pode trazer aqui que a gente toca. Oh, demorou. Ah, então a gente vai começar com Train in Vain, do The Clash. E as outras duas são surpresas, mas ficam por aí que todas elas têm alguma coisa a ver com o The Clash, né? Com certeza. Sabe, a gente é tem bacana. A gente tem que fazer igual aqueles sites. A terceira vai te deixar de queixo aberto. De queixo caído. Queixo aberto é boa. Queixo aberto queixo é não. Caído. A terceira vai te deixar de boca aberta. É cada uma. Bom, mas é isso. Então, começa com o The Clash Training Vem. Vem ficar comigo. gigantic discotheque album. Empty a bottle, I feel a bit free. Kids in the hall, pops in the wall, making noises for company. Long distance callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. I'm all lost in the supermarket, I can no longer shop happily. Meu Deus, como essa música é bacana, hein, Denis? Essa... Oh, tava fechado, desculpa. Opa, essa daqui é uma banda boa. Nossa, garbage demais, lixo. Cara. Lixo, mas... lixo, mas é boa. É lixo, mas é bom demais. É, a tradução é lixo, mas, meu, é o contrário. Como é que pode ser tão boa essa banda, cara? Eu gosto bastante. Essa música tá no álbum de estreia do Garbage, que é o próprio... que criatividade. O álbum de estreia do Garbage se chama Garbage. Que tem também Only Happy When It Rains, que é outra música que eu gosto bastante. Stupid Girl, que foi essa que tocou. Queer. Nossa, Queer é demais, cara. Vamos ver se tem Queer aqui rápido pra gente pôr soltar de BG. Queer. Eu adoro essa música deles. Queer tem aqui. Vamos soltar isso daqui de BG. Olha, essa música é demais. Então, é, tá nesse álbum também, o Garbage, de 1995, anterior ao álbum que foi o Version 2.0, que é de 98. Inclusive, o Butch Vig, que é o produtor, o líder do Garbage, foi o produtor de Nevermind, do Nirvana. Ele que produziu e depois ele fez a banda dele, que é o próprio Garbage. Olha que, olha que estilo esse som. Batida boa, hein? Demais. Antes teve de uma coletânea especial de tributo ao The Clash chamada Burning London, que trazia vários nomes, como o próprio No Doubt, vários expoentes da década de 90, né? Silverchair, Third Eye Blind, Moby, e uma delas é o Afghan Whigs, que teve aqui fazendo a Lost in the Supermarket. O que é interessante é que ele usa o sample, o mesmo sample que o Garbage usa na música que nós tocamos, é o mesmo que eles usam para fazer a versão de Lost in the Supermarket, que a original é a batida que a gente abriu o bloco, que é a Training Vem. E tá super visível, ou eu digo, né? Audível. Audível. Audível. Audível. É, não, tá bem pronunciada. Nas três músicas, elas usam a mesma batida. Duas através de samples, que é a do Afghan Whigs, que ela usou sample de Training Vem, mas fez uma versão de Lost in the Supermarket. Meu, Greg Dulli é muito, muito, muito criativo. E aí, na música do Garbage, eles usaram também o sample de Training Vem. Aí, só pra gente falar o ano da que o Denis me lembrou aqui, o ano do álbum London Calling é 1979. 79. É, faz tempo, hein? Falar no microfone. É, tem que falar no microfone. Senão não sai pro pessoal ouvir. Senão o pessoal não vai ouvir. Mas faz tempo, mas, meu, é um álbum daqueles que é atemporal, né? É, isso daí. Você pode ouvir qualquer hora, qualquer lugar. Permanece tá atual. Atual. Olha isso. É outra coisa que também, se você tá numa festa e você faz aquele chill out da festa, que é antes de entrar, se você toca essa música no meio das músicas de chill out, o pessoal não vai perceber que é uma música de 95. Não. Talvez um pouco pela guitarra, mas mesmo assim, passa batido. O pessoal vai falar, nossa, que setlist mais moderno desse DJ. Aliás, tanto, músicas, né, de chill out, fazer um jabazinho aqui, todas as segundas-feiras, às 23 horas, tem o Sense Wave, que é o programa de chill out, Vaporwave, música ambiente, que é aqui o programa da Rádio Sense, que eu ajudo a produzir. Que eu não perco um, hein? Ah, bate aí! Aqui é o Denis, que é um, além de ser um colaborador da Sense, é um grande fã. É, ouvinte top aqui. Ouvinte, e além de ser ouvinte, também produtor de conteúdo. Logo mais, logo mais. Logo mais. Bom, então, continuem na Sense. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já!